Panorama Agrícola para 7 de outubro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua crescente, 7 de outubro, no ar o Panorama Agrícola. Esta é a história de um Na mesa de casamento. som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: existe mais felicidade em dar do que em receber. No programa de hoje você confere uma dica para o produtor de mel. E na entrevista, origens e experiências das cooperativas em Santa Catarina. Dica do dia. A EPAGRE informa as recomendações para diminuir o dano causado pela nosemose nas colmeias. Fornecimento de um bife proteico de 150 a 300 gramas, acrescentando-se algumas gotas de solução de própolis. Facilitação para que o sol possa atingir as colmeias. E transferência de local dos apiários instalados em regiões úmidas. É importante também fazer o monitoramento e, se necessário, o controle do ácaro varroa com orientação técnica. Confira a entrevista de hoje. Voltamos a falar aqui no Panorama Agrícola sobre o modelo de cooperativas descentralizadas aqui em Santa Catarina. A entrevista é com Luiz Carlos Mior, engenheiro agrônomo da Ipagre Cepa, que recentemente lançou um livro em parceria com Dimas de Oliveira Estevão, da Unesc, sobre inovações na agricultura familiar, as cooperativas descentralizadas em Santa Catarina. Luiz Carlos Mior fala sobre o que é inovação. Inovação é fazer algo diferente, visando resolver um problema e que se mostra no decurso do prazo adequado para os resultados que se quer alcançar. Então, o agricultor antes da cooperativa descentralizada, ele não podia comercializar legalmente o seu produto. Ele comercializava informalmente, porque o produto dele não conseguia ter a inspeção sanitária. Para ter inspeção sanitária, precisa ter CNPJ. Para ter CNPJ, você monta uma microempresa ou uma cooperativa, ou uma pequena empresa. Perde a condição de pronafiano, de previdência especial. O agricultor familiar sempre teve sua pequena agroindústria em casa, que não era chamada agroindústria, que era chamada indústria caseira nos anos 80. Mas ele produzia para o seu consumo e comercializava um queijo colonial, algum doce, alguma chimia, algum melado, mas informalmente. Quando a demanda por esse tipo de produto cresce, o agricultor monta a sua agroindústria. Então, a agroindústria também é uma inovação, porque não é mais para o seu consumo, e sim para o mercado. E aí, quando ele tenta sair da agroindústria artesanal para a família e vai para o mercado, ele esbarra na legislação. E aí, o que que ocorre? Ele tem que inovar. Como é que vem a inovação? Bom, o desafio vem a cooperativa descentralizada. Mas não é só para isso a cooperativa descentralizada. Cooperativa descentralizada também atua no mercado formal de alimentos através dos programa de aquisição de alimentos do governo federal, Programa Nacional de Alimentação Escolar e no supermercado. Então, não é somente para as pequenas agroindústrias, é para outros produtos também que a cooperativa funciona. Fala um pouquinho mais sobre o livro, quantas páginas, onde pode ser adquirido, sim, há algum case, algum relato, sim, especial? Então, muito bom. Então, o livro foi organizado pela gente aqui do Ipagre Cepa, né, e por um professor da Universidade Unesc de Criciúma, que também tem estudado as cooperativas solidárias da região sul e tem atuado junto com a Ipagre e com outros agentes na assistência técnica a cooperativas e na organização de cooperativas. Então, nós atuamos na organização, tem um prefácio do John Wilkinson, que é um profundo conhecedor da agricultura familiar catarinense, né? E tem mais colegas da Ipagre de Criciúma, de Concórdia, do Ipagre Cepa e professores da Universidade da Unesc do Sul que atuam no livro. O livro tem três partes. A primeira parte são as origens do cooperativismo descentralizado. A segunda parte são o cooperativismo descentralizado e os novos mercados. E a terceira parte, experiências concretas de cooperativas descentralizadas, especialmente no sul de Santa Catarina, né? Então, são três partes o livro, 10 capítulos, e são 18 autores, né, que atuam nesse livro, né? Editor Insular. Editor Insular de Florianópolis. Vai à venda? Vai para bibliotecas? A Biblioteca da EPAG já foi enviado. E a Biblioteca Insular, a Editora Insular, é que faz a comercialização do livro pelo seu site, quem estiver interessado, né? E a gente fez o lançamento em Criciúma, na Agroponte, que é uma feira tradicional da agricultura familiar, que foi em agosto último, né? Importante destacar que na Agroponte tem a presença das quase 30 cooperativas da agricultura familiar da região sul, de Tubarão, Araranguá e Criciúma. Então, o livro foi lançado nesse contexto até para comemorar os 10 anos da primeira cooperativa descentralizada do sul, que é a CUFANOVE, cooperativa da agricultura familiar de Nova Veneza. Essa é outra curiosidade, essa cooperativa descentralizada de Nova Veneza e a de Concórdia, que foi a primeira, ela se mantém bem hoje em dia? Sim, naturalmente você tem desafios que as cooperativas enfrentam no seu dia a dia. Concórdia, essa pergunta é muito importante, porque Concórdia, a partir da Copafac, organizou mais 15 cooperativas na região de Concórdia. São 16 cooperativas nesse formato, uma por município. E dessas 16 formaram uma central, uma cooperativa de segundo grau das cooperativas da agricultura familiar da região de Concórdia. Então você tem a CECAF, Cooperativa Central da Agricultura Familiar de Concórdia, que organiza a comercialização de alguns produtos junto ao mercado institucional e ao mercado mais distante, digamos assim. Então, por exemplo, eles têm alguns produtos tipo mel, que é um único produto que a cooperativa comercializa para mercados distantes. Então, porque a cooperativa, quando é municipal, não tem muito produto. Então, ela só atua, quando você junta com as 16, você consegue ampliar o alcance de mercado. A CUFANOVE é a cooperativa, uma das cooperativas que mais tem empreendimentos. Eram 21 no último mês de agosto que a gente teve lá. 21 empreendimentos filiados à CUFANOVE. Panificados, queijos, doces, salames, produtos de origem de carne suína. Que mais que temos lá agora? Esse modelo de cooperativas descentralizadas aqui em Santa Catarina, que está dando certo, que deu certo, ele já foi exportado para outros estados do Brasil? Concórdia, colegas da IPAGRE, Oswaldir Albiello e a Diane já saiu, receberam excursões e mais excursões do Brasil inteiro visando conhecer esse modelo de cooperativa. Qual é a dificuldade de exportação de um modelo, falando nos teus termos, né? É que cooperativas descentralizadas requerem um alto grau de confiança entre os associados. E isso não se encontra em qualquer território. Então, há necessidade, primeiro, dos agricultores sentirem a necessidade de que precisam da cooperativa. Segundo, de que haja um ambiente de confiança entre eles. Terceiro, organizações de apoio que acreditem nisso. Então, eu acredito que já existem cooperativas desse tipo em outros estados. Naturalmente que, como o cooperativismo se desenvolveu mais na região sul do que em outras regiões do Brasil, se você for olhar o cooperativismo agropecuário, estou falando agora, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tem um cooperativismo forte. São cooperativas atuantes, com presença nos mercados nacionais e internacionais, que tem a ver com uma tradição cultural de organização e de cooperação. Então, tem mais, digamos, apelo para o sul falar de pequenas cooperativas ou de cooperativas descentralizadas. Outros estados têm mais dificuldade. Mas a semente foi lançada, alguns estados estão aproximando mais, vindo mais vezes, tentando adaptar esses modelos para os seus estados. Pelo que você falou, então é um modelo inovador, mas que exige certa confiança entre os participantes, talvez uma questão cultural, boa vizinhança e uma instituição como a IPAGRE para organizar o produtor. Como a IPAGRE ou como a universidade, no caso de Santa Catarina foi a IPAGRE, poderia ser outro lugar, uma organização não governamental, prefeituras e assim por diante. Você ouviu aqui a entrevista com Luiz Carlos Mior, autor do livro Inovações na Agricultura Familiar, As Cooperativas Descentralizadas em Santa Catarina, livro este em parceria com o professor Dimas de Oliveira Estevão, da Unesc de Criciúma. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou